Dois, toma dois, mano, menos dois, boa noite. Não, ILS, X-Ray, pistão zero, mano. Pelo menos dois, boa noite, continua a aproximação, informarei pista livre. Na sua escuta, no menos dois. O 1755, 180 graus, 08 norte, autorizado até colar, pistão zero. Aline, fala, não, zero, 1755. Já livrou a 1735, o papá Romeu Lima. Professor Atapuã, controle 10, décima 8, Paulo Romeu Lima. Em Itapuã, 128 graus, senhor, até a volta. Controle do Salvador, o triplo Papa Romeu Lima, segue na sua escuta. Papa Romeu Lima, 500 pés, já escuta, informe visual para pouso. A intenção não é pousar não, senhor, sobrevoo em Pituba. Está para iniciar o sobrevoo. Sente, na escuta o controle. Na sua escuta, senhor. O TAN 3894 tem condições de interceptar nesta proa? Afirma. Por gentileza, intercepte nesta proa em forma estabilizada, descendo agora para 2.000 pés, ajuste 1018. 2.118, intercepte nesta proa 3894. Geral, continue a aproximação, é ponto final de 3 milhas, estimado 360 pela esquerda. Depois terá final 3 milhas, 20 da lembrar. 1755, decolado 52, controle 120, décima 8. 108, 1755. Go on, hello, come on, 077 again. 077, could you confirm information? Are you ready to start up and push? Come on, 077 from set 10, request start up, request push back. Number 2 in the sector, stand by, okay, Condor 077. Yeah, stand by, holding position, Condor 077. Para o pushback e o acionamento 6720 no gate 6. Mano, 273, interceptou o localizador, tem um campo à vista. Sente, completo sinal, chame torre, 118, decimal 612, é o pouso. 286, boa noite. Então, 3567. 3567, prossiga. Por gentileza, chame agora ao centro, 1288, alterno 260. 288, 260, copiado, obrigado. TAN 3894, inicie redução para aproximação, tráfego precede meia dúzia de milhas. 3894, reduzendo. Mais vídeo de numeral. Numeral, faço 360 pela esquerda, tenho 209 já circunstante para pouso, segunda tá final de 12 milhas, tá no zero. Só 360, porta interna. 360 pela esquerda, visual com trânsito na 10, índice numeral. Número 2, solo 54, na direita, solo 12, decimal 9. Solo 219, vou no menos 2. Controle, o Papá Romeu Lima está iniciando o sobrevoo. Eco Tango Índia, controle. Desculpa. Agora chame a Torre Salvador na frequência 18 décima meia dúzia. Atenta ao tráfego na, a 5 milhas da sua frente, mantendo meu pés. Um Charlie 150. Muito obrigado. Tá 3894, completo final, chame Torre 118 décima meia dúzia. Torre 18 meia, boa. Tango do Índia, mantendo 1.500 pés, faça 360 pela esquerda, sobre a rotatória, informa o Charlie 1.50, efetuando 360, final 3 milhas da cabeceira 1.7, a 1.000 pés, aqui Tango Índia. Torre Salvador, uma volta, 3894, final do X-Ray da 1.0, visual baixo travão. 3894, continua a aproximação, número 2 e número 1, aproximadamente 3 milhas da cabeceira, formarei vista livre. 3894. Alfa 920 na virada 517. Mais um 360 pela esquerda, é Índia número 9. Índia 0 pela esquerda, número Alfa. Tango Índia confirmando 360 pela esquerda, mantendo no 1500 pés. Confirma visual com o Charlie 150. Número Alfa, informação, tem um... Alfa 3-4, fazendo 360 pela esquerda sobre a rotatória, no 1500 pés, confirma o visual. Afirma o visual com o mesmo índio, Número Alfa. 2545, alterno 2085. 360, reporta o visual com... Aeronave na final do ano zero, rotando externo no meio. Terceiro visual com a aeronave agora na final ano zero, Índia no meio Alfa. Primitivo conduzir 77, stand by to set up and push, number 2 in the sector, number 1 is Airbus Portugal. Start in gate 11, ok? Portugal taxi. Pode. Portugal 022, approve taxi, follow Boeing web company. E taxi via Manapo, after taxi India, now for to hold point runway 10, hold point tower 118.6, Q1H1018. Electro 018, follow Boeing from WebJet, Manapo in India, Alpha to hold point runway 10, and holding point to tower 118.6. Obrigado, uma boa noite, é Portugal 022. Fala, é o 6720, 158 a bordo, 10 horas de 15 minutos. Salve, salve, boa noite, 1923, Debró. Webjet 6720, taxia via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 018, um bom voo. Pátio Índia Alfa, 126, pronto, 1018, obrigado. Voo no 612, mantenha a posição antes do ataque da Juliette, aguardando para ingresso. Abandono da Juliette, no 612. Bono 273, táxi via Alfa e mantém a posição antes do ataque 6 Juliette, aguardando para ingresso. De Alfa, mantém a Juliette 273. Condo 077, clear to start up and push, report red for taxi. Se você for aprima, push by Condo 077. Índia 9 Alfa, vento 180 graus, 02 nós, autorizado pouso, destino 7. Romeu Lima, chama a torre agora, 118, meia dúzia. 118, meia, grato, Romeu Lima. É o Ciro Pumpar, Romeu Lima, solicita um novo cruzamento do campo, retornando para o Ídolo Star. O Ciro Pumpar, Romeu Lima, reporta para... Prossegue Litoral Sul, reporta o cruzamento hoje, da 35. Vai reportar para 35, o Papá Romeu Lima. 7620, pronto no ponto de espera, 1-0. 720, alinha e mantém, cabeceira no 0. Cabeceira 1-0, 3894, solo 00, direita solo, 2019. Direita 2019, boa, tá, 3894. O Eco Tango Índia após o término 360 visualizado final no 7, reporta curta final no 7. 2894, lembrando. São 3894, boa noite. Taxi via Alfa e reportando seu taxi da Juliette para ingresso. Via Alfa antes da Juliette, tá 3894. Gono 273, Juliette 03 ao portão. Juliette 03, 273. Índia número Alfa, considerando solo 00, 3-4, parte 4, com corte de frequência. Airport Portugal 022. Airport Portugal 022, fill line up and maintain. Good news. We have line up and maintain, Airport Portugal 022. Runway 10. Romeo Lima, utilizando cruzamento eixo da 35, reporta através sul da cabeceira 28. Vai agilizar aqui o 35 e vai reportar através sul da torre, o Papa Romeo Lima. Juliette 08 ao portão. 720, sobe 360, voa da El. Voa da El, 720. Torre o Papá Romeo Lima, livrou a 35 no seu através sul. O Papá Romeo Lima, reporta através sul da cabeceira 28. Vai reportar o Papá Romeo Lima. Tango Índio, autorizado pouso de velocidade, vento 180 graus e 10 nós. Olá, Air Portugal, 0 Tijuca, takeoff now 0180 degrees, 10 knots. Air Portugal, takeoff no interno, fala 0 Tijuca, está ligado. Papá Romeo, através sul da 28. 360 para a direita, Papá Romeo Lima. Iniciando, Romeo Lima. Fala Salvador, muito boa noite. São 3897, boa noite, informação Charlie, confere, Guarulhos 340, copia? Afirmativo, copia. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Perlu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5577 no transponder. Autorizado Guarulhos, nível 340. Romeo Lima, tenta substituir turbulência, está livre cruzamento do campo do setor norte. Livre cruzamento, Papá Romeo Lima, tá? Atenta à esteira. 05, chama pronto para o inspecionamento, TAN 3897. Vai reportar, TAN 3897. Departure Living, Zero Tutu Airport. Boa noite, Zero 022 Airborne. Boa noite, 022, climb to flight level 370, Puka Departure, Z-Path Transition. Ok, Puka Departure, Z-Path Transition, climbing level 370, requesting flight level 390, final level. Okay, standby 390. Running white. Papá Romeo Lima. Por aqui, para o litoral norte, controle 120.8. 128, grato senhor, um bom São João. Papá Romeo Lima. Amém. Decimal 6, Q1H1018. Contra 0776, via A-Front, engage Julie to holding point runway 10 tower after 118, decimal 6, Q1H1018. Contra 0776. Negative Juliet, India, ok? Main April after taxiway India. Until hold point 1810, condo 077. After April via India, condo 077. 28 milhas. Copiado, reporta 20 milhas para livrar frequência. Papá Romeo Lima. Vai chamar 20 milhas, o Papá Romeo Lima. 56, I have flight level 390. Do you copy or stand by to 86 liters? I copy. Cleared Recife flight level 390 via upper risk 58. Runway takeoff runway 10 and left turn after takeoff Puka departure and Caju transition. Salvador departure in 120.8 and squawk 5566. Recife 390. Takeoff from runway 010, turn left after takeoff. Puka, Caju, the departure. 5566 is 120.9.8 to go 18.56. By upper risk 58 and Puka departure and Caju transition. Go 18.56. Call code 5566. Confirm upper whiskey 58. Puka Caju it's a departure 5566 is a squad. Go 1856. Read back correct, report ready for setup and push. Confirm gate. In the standard one go 1856. Okay, number one, we'll go 1856. Salvador, Portugal, 022, request a red depart, please. Do you choose, stand by. Obrigado. Solo, Oceania, 6259. Oceania, 6259, informação em curso a Charme. Guarulhos, 360, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5565 no transponder. 360, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, e vai posição peso 16. 1208, controle, transponder 5565, chinês 6259. 5565, correto, portão 9, chama pronto para o subaccionamento, a Chanel 6259. Portará. Capitão. Afirmativo. Clear takeoff, conduzir o Samsung. Capa pega o nome 10, que nós vamos fazer o Samsung. Webjet 6720, chama o centro Recife agora, 1251, no termo 3325. 251 no 3325, Mestre 720. Então, 022, maintain the departure, Puka transition, Zipar, negativo, direct to Zipar. 022. Paciente do Atis, aprovação para o Galeão. Confirmando o Gol 601 no Galeão 360. Afirmativo, senhor. É a Charlie informação. Afirmativo, informação em curso a Charlie. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêsulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decima 8 e aciona 5-5-7-0 no transponder. Ok, Gol 601 aprovado, Galeão, 360 conforme a rota, decola na Dael, Leda, Bridge, depois Zulu 10, 5570, transponder 1208, controle, Gol 601, portão 4. Ciente, Gol 601, cotejamento correto, portão 4, chama pronto para o inspecionamento. Vai, Roma. Radar local nas 077-1400-400-climbing level 330. Colo 077, climb 330, book a departure Zipar transition. Book a departure Zipar transition, climbing level 330, Colo 077. Portugal 022, contact now receive standard frequency 125.45, funny 126, decimal 8, 5. Ok, 125.45, 1685, Galo, Direto do Sul, muito obrigado. Frequência livre de coordenação local, Romeu, Topo Romeu Lima. Somente. Afirmativo. Família Bravo, boa noite. Família Bravo, prossiga, foi. Bravo, confirma como recebe todo o saldo. Tango, Índia Bravo. Tango, Índia Bravo, confirma com essa da torre. Salvador, Oceaner 6259, portão 9, posicionamento. Ok, confirmando a litoral sul, a da Fora da Barra, sobrevoo. Tem notificação, 0910 November, litoral sul. Ai. Acionar o código padrão 0137 e reporta para o decolagem 500 pés para o Sudão de Abraço. Salvador 601, portão 4, pushback. Uno 601, totalmente pronto, 04? Totalmente. Está livre, reporta táxi, Uno 601. Livre, reporta táxi, 601. Salvador, tá 3897, para puxa e acionamento, posição 05. Tá 3897, no 05, autorizado, apenas atenta no Boeing da Gol, iniciando no 04, ok? Reporta pronto para o táxi. Tá atente, autorizado, puxa, não vai reportar para o táxi, tá 3897. Contact now receive standard frequency 12545 available 12685. So long. 545 or 12685, receive the contact. Conda 077, thank you, goodbye. Mike. Mike Ferro foi autorizado e ILS, reporta estabilizado. Papatango, Mike, Foxtrot, Sierra. Informação em curso a Charlie. Confirma o pátio que encontra-se a pista que decola. Drogada vai ideia, decola da 197, tá com 2 a bordo. Ciente autorizado, Vitória da Conquista, nível 1 centena. Decola da 107, curva direita.